Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Porque eu posso escolher aonde eu vou colocar o meu cocô. Gávea Estática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática, né? A parte B do Gávea Estática 100. E eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Dr. Fábio. E aí, traças. E com o Iken Frost. Das profundezas de Anorlondo aqui, pra falar com a galera. Olha aí, você andou pro Anorlondo esses dias? Tô, na verdade, nesse exato momento, eu tô fazendo um farmzinho aqui em Anorlondo. Olha só, sempre se arriscando esse negócio. Dark Souls 3, pra quem não sabe. Eu. Beleza. E aí, cara, o nosso Gávea Estática 100 teve aí um feedback legal, né, cara? Inclusive um feedback do Iken, né? O Iken curtiu também. Cara, eu gostei bastante. Teve gente que tava sugerindo a gente fazer mais programas desse tipo, né? Eu só acho que vai perder todo o caráter especial, né? Se a gente fazer outros. Pois é. Ou então eu faço que não, eu tinha sugerido, cara, pro Iken. Foi você que não falou que não acha que não tem nada especial no 100? Então, não vem com esse papinho agora, não, porra. É especial porque é diferente, né, cara? Se começa, aí ele vai perder realmente até os resquícios de especialidade, né, cara? Ou então a gente faz que nem eu tinha comentado lá, né? A gente faz o sem C, sem D, né? Sem E. E por aí vai. Pro resto da eternidade do programa, sempre vai ter número 100. Vai ficar tipo aquelas colunas do Excel, né? Que quando acaba as letras, aí fica A, B, B, C, C. Ou então, eu não sei se eu já contei isso no Gávea Estática, cara. Mas ou então, quando começou a galera, aquela moda de... Quando surgiu os gravadores de CD, sabe? Que o pessoal fazia seleções de músicas pra gravar no CDR, né? A minha mãe fazia seleção definitiva. Seleção definitiva 2. Seleção definitiva 3. Seleção definitiva, cara, de verdade. É, né? Cara, agora você para pra pensar, como que você vai fazer uma seleção definitiva naquela época que, sei lá, 20 músicas, se muito, né, dava no CD, cara? Se muito mesmo, dava geralmente o quê? Umas 15 músicas, né? Sério que sua seleção definitiva são 15 músicas pro resto da sua vida? E se eu falar que você tem que fazer um top 10 de música agora aí, ó? Nossa. Isso acontece muito com teses de mestrado e doutorado, né? Que fica... Tese de doutorado final versão 1. Tese de doutorado final versão 12. Cara, com trabalho, com TCC também. É, maluco. Caralho. Final revisado. Final ABNT 2. Final revisado, prof. Final revisado, eu. Prof. Agora. Só que antes de a gente começar, a gente continuar nossas perguntinhas, eu queria ler aqui rapidinho um comentário que teve lá do Lucas Freitas, que ele é um dos nossos patrões também, e aquele Dr. Stalker, né? O cara que fica vigiando as pessoas dormindo. E... Eu estudei com o Lucas Freitas, cara. Olha aí. Lá no Madalena. Quem é o Stalker agora? É, né? Então, ele falou aqui, muito bom no episódio 100, muito mesmo. Apesar de eu não ter contribuído com perguntas por falta de criatividade, fiquei torcendo para que desse certo. Se vocês tiverem gostado, pensem em fazer periodicamente programas assim. O Jogabilidade tem um de perguntas nonsense que é firme. Sou Team Nescau, mas gostava do antigo, antes de ser 2.0. E atualmente eu tomo Nescau Light, que não é tão doce e tem mais gosto de chocolate. Não sabia que a traça e a gralha eu não a vi, mas não suportava a traça, desculpe, Vi. Até fiquei um pouco com preguiça de ouvir os programas antigos por causa dela. Já a gralha é da hora. Enfim, parabéns pelos 100 programas, foi uma grata surpresa, ainda mais que estou ouvindo ele na virada de quinta pra sexta, dia 21 de outubro, que é meu aniversário. Aí, ó. Olha. Olha aí. Parabéns, ganhei um Gávea Estática. Meus pêsames. Vindo ou precisando de alguma coisa de Belém, avisem. Abraços. Ah, não sei porque eu achei que esse cara, na verdade, ele era de Natal, sei lá. Deu um bug na minha cabeça. Natal? É, de Belém, então. Nem sabia, Júlio. Belém. É, eu ia até falar que meu irmão tava lá na terra dele, mas não, meu irmão tava em Natal, não é a terra dele. Tranquilo. Teve pessoas, cara, que me mandaram perguntas no dia 18. Cara, por mais que eu tenha falado que minha edição tá em ritmo industrial, não é pra tanto também, né, cara? Cara, dia 18, pô, aí não deu pra incluir, não. Teve algumas pessoas que eu ainda tentei fugir um pouquinho da regra aqui, cortei outras, mas... Tinha pessoas que tinham mandado várias perguntas que ia se repetir, né? Então, pra dar mais chance aqui, pra vários, eu substituí, né? Agora são quantas? Não, eu substituí algumas, né? Por exemplo, tinha várias perguntas do Caio Braga, só do mesmo tipo de Toddy ou Nescau, churrasco ou sushi, doce ou salgado, sabe? Eu cortei umas dessas, já que já teve uma, né? Lida. Cortei pra colocar algumas outras pessoas pra dar uma representatividade maior aqui. Beleza, então, lembrando que são 25 perguntas, a gente parou na 13, né? Então vamos continuar aqui. A pergunta 14 agora, então. Isso, a pergunta número 14 é do Sérgio Gomes. E ele fala aqui, qual foi a maior saia justa que vocês passaram com um convidado? Saia justa? Com um convidado, ele diz, do programa. Convidado do Gaveta Estática aí. Bom, eu não lembro de ter nada disso. Eu acho que não eu teve saia justa. Eu parada, cara. Não sei se vocês vão querer colocar aí, mas... Acho que o Fábio não tava. Vocês lembram do Gaveta Estática que a gente gravou de animes, cara? Eu não estava. Graças a Deus. Eu ia falar isso agora. Eu lembro do Gaveta Estática de anime. Rolou uma treta entre o Ike e o Vi, cara. Vocês lembram disso? Verdade, foi, cara. Eu tava dopadaço aquele dia de remédio. Entupida de remédio que tava passando mal de alergia. Aí tinha um convidado... Era um convidado, inclusive, que é amigo da gente lá do fórum também, né? Tinha convidado? O Randomê, Lucas Izumi. O Randomê. E o coitado. Foi isso aí? Por quê? Cara, eu sei que eu tava enchendo o saco da Viviane, porque ela tava falando de uns animes, e anime tipo Slice of Life, né, que chama. Que é tipo de novelinha, assim, de história da vida do cara e não sei o quê. E caraca, eu comecei a implicar muito, cara. Eu comecei a implicar pra caralho com os animes que a Viviane tava falando. E aí ela ficou... esse menino é muito chato. Esse menino é muito chato. Pra ele só os animes dele era bom. É que o Ike falando lá de, sei lá, Berserk, sei lá, coisa de sanguinárias. E a Vi falando de coisa de romance, né, cara? Coisa de tragédia, de tristeza. E eu comecei a ficar puta. E eu tava... Já, eu dei um berro aqui no meio do programa. Cara, foi... O Randomê ficou tão mudo, todo. Foi bizarro. Eu acho que eu lembro até como foi a frase. Acho que foi tipo assim, o Ike falando... Tá vendo, Vi? Você gosta dessas coisas de menininha. Aí, será que é porque eu sou uma menininha? Não. Cara, não foi, isso foi não, muito cara. Constrangedor. Foi não, muito acho constrangedor que não foi isso, não. Porque o Aiken parece que tava com gente ao redor dele, então ele começou só a digitar, ele não respondeu mais nada. Foi. O Randomê ficou mudo também. E eu fiquei pensando, cara, acho que o Randomê já tinha gravado no Rádio Noite, mas. Já tinha. Foi até um trecho que eu coloquei no passado, ele tava lá. Foi. Mas foi constrangedor que ele foi o primeiro gavestade que ele participou, ele deve ter pensado. Será que isso rola sempre, cara? Eu acho que foi a única vez. Não, mas o lance que rolou não foi isso, não. Foi que eu tava implicando, aí a Viviane, na hora que ela gritou, né, ela mandou assim, só o que você fala que é bom, né, que não sei o quê. E eu achei, ainda na hora, que ela tava zoando, saca? Ah. E eu falei, é mesmo, e não sei o quê, falei alguma palhaçada do tipo, aí ela ficou muito mais puta ainda, na hora. Aí foi a hora que eu comecei a digitar. Caralho, foi bizarro. Cara, meio que eu tinha perdido muito o clima pra gravar aqui dali, terminar a gravação. Mas a gente acabou terminando, né? Eu cortei a parte. Pô, a gente terminou. Não sei se dá pra perceber na edição. E eu acho que eu também não tenho mais a gravação bruta pra botar o esporro da Vicky. Isso eu acho que a gente poderia... Não colocar, né? Não colocar, Ah, eu queria escutar. Eu acho que isso é revelação pro Fábio. Acho que ele não sabia, né? Sabia não. Até porque esse de anime eu não escutei, a gente nunca falou. Acho que foi a única vez que deu alguma merda. Acho que foi a única parada que rolou, assim. Uhum. Mas acho que é isso. Agora o Ike é uma pessoa madura, né? Pois é. Não. Tá vendo? Aí ele dá aquela desculpa. Eu era um adolescente, idiota. Desculpa não, né? É um fato. Beleza, vou ler aqui a próxima. Pergunta número 15, dividida entre duas pessoas aqui, né? Tanto o Rodrigo Matos como o Cristiano Marques falou. Quais as profissões reais de todos vocês? E caso alguém não tenha se realizado, qual a profissão gostaria de ser? Eu sou agente executivo da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nossa, você parou pra ler o seu crachá agora, não foi? Não, na verdade eu realmente tive que lembrar qual que era o nome oficial do cargo. Mas e eu trabalho especificamente na parte de gestão de pessoas, né? Então, assim, quando, por exemplo, um professor passou no concurso para professor do estado e ele vai assumir o cargo dele, ele basicamente vem falar comigo. É, eu que convoco ele, eu que faço a documentação, coloco a documentação dele toda no sistema. É, e um milhão de outras paradas, né? Pessoa que quer saber alguma coisa do... tipo, da vida funcional dela, dependendo do que for, fala comigo. É, e os diretores das escolas aqui do Noroeste Fluminense, né? Do estado do Rio, a gente divide entre as cidades, né? Mas os diretores basicamente respondem pra mim e pros meus colegas. Uhum. Mas você não tem nenhum poder, assim, de... sei lá, o cara passou, né? Você não pode vetar o cara. Não, você não tem capacidade, não, né? Não, eu... É mais uma parte burocrática mesmo, né? Assim. Sim, o que acontece? Eu posso vetar se o cara, por exemplo, não levar algum documento. É, se, por exemplo, tem muita gente que faz concurso para professor que ele não se formou ainda na faculdade, né? Ah, eu já vi isso lá no IBGE também. Isso. Aí, por exemplo, o cara chega lá, é convocado. Chega lá na CGP, né, que é o meu setor, e aí ele não tem o diploma. Aí eu veto o cara, né, porque não dá, ele não preenche os pré-requisitos. Isso, não preenche os pré-requisitos. A sua vida é o Papers, Please, já viu esse jogo? Cara? Já, pode crer. Cara, ó, é mais ou menos isso mesmo. Não, né? E essas últimas semanas estão fodas com esse negócio de burocracia nível desgraçado, saca? Ainda mais com essas crises do estado, crise federal e tudo mais, que tá tendo corte de tudo na vida. Uhum. Puta que pariu, tá foda. Na época que eu trabalhava lá no IBGE, no mesmo concurso que eu passei, tinha uma menina que tinha passado, ela não tinha nem se formado no ensino médio, cara. Caralho! E o pai dela, você vê, até o pai, não foi nem ela, né, que foi bater boca lá, querendo dar um jeito de colocar a menina lá no dentro da empresa, que cara. Que isso, cara? E achando que tava com toda a razão do mundo, sabe? Não tem como. Às vezes isso acontece alguma coisa assim, sei lá, quando o cara é um gênio na universidade, assim. Aí às vezes, sei lá, uma banca de professores, uma comissão se reúne e consegue colocar o cara pra dentro. Mas no geral, o edital é claro, né? Uhum. Existe uma coisa parecida com isso que aí que dá pra fazer, que... Até uns amigos do meu irmão, quando eles formam na faculdade, fez, né, que é a questão do mandado de segurança, né? Que eles faziam lá na faculdade de Direito, o cara vai ter uma prova da OAB que vai ser antes de ele se formar, mas a posse mesmo, não sei nem se o termo é esse, né? O cara, toda a documentação, mas vai ser depois, né? Então o cara pode fazer a prova antes... E passando, ele consegue provar que quando for precisar dos documentos, ele já vai ter os documentos, sabe? Tem um negócio desse. O mandado de segurança não é bem isso, né? Tipo assim, o juiz ainda vai olhar qual que é o seu caso e ver se você vai fazer ou não. Por exemplo, há pouco tempo atrás, até acho que mês passado, teve uma professora que ela entrou com um mandado de segurança... pra ser convocada porque o estado do Rio, né, com essa merda toda que deu, ele cancelou todas as nomeações pelo prazo de um ano. E aí ela já tinha sido convocada, já tinha passado pela perícia médica, só que aí já tava, tipo assim, há não sei quantos meses sem ser nomeada, de fato, né. Aí ela entrou com mandado de segurança pedindo a nomeação dela pro cargo. Aí o juiz analisou, viu que... Né, como ela já tinha sido convocada, o estado tinha que nomear. E aí foi. Que dá posse. Isso. E aí ela apareceu lá, né? O estado publicou no Diário Oficial e tudo mais, e foi nomeado certinho. Você quer falar agora, Fábio? A sua? Pode ser. Eu sou engenheiro eletrônico, né? E trabalhei por alguns anos nessa área, principalmente na parte de pesquisa, né? Me formei lá na Universidade Federal de Pernambuco. Agora, atualmente... Ah, eu fui por alguns anos funcionário da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhava com pesquisa nessa área. Basicamente, pesquisa na área de sensores óticos, né, sensores da fibra ótica. Só que de uns tempos pra cá, eu mudei de emprego e atualmente tem uma certa pompa ao nome, né, que é pesquisador em propriedade industrial. Que, na verdade, é um examinador de patente, né. O que eu faço é exame de patente, pedido de patente. Tipo Einstein. É, acho que basicamente é isso. E Vi, você quer falar? A sua é basicamente a minha, né? Hoje em dia. Hoje em dia, meus queridos, a gente trabalha numa granja. A gente faz o trabalho sujo. Mais ou menos. Mas vocês não têm funções bem definidas não na granja, ou é cada um faz tudo? A gente tem o local de trabalho mais ou menos definido, né? A parte do setor da granja onde a gente trabalha, onde é pra gente trabalhar, né? E lá dentro desse setor a gente acaba fazendo várias coisas. É, mas precisando de dar alguma merda, a gente vai para outros cantos da granja também. Basicamente, tanto eu como a Vi, a gente fica mais na parte de classificação de ovos, né? Que é uma granja de... como é que fala? Granja de ovos, simplesmente? É uma de ovos, né? Aves de corte. São isso. Aves poedeiras. E a gente fica na parte de classificação de ovos, que é tipo, você definir... quando você vai no mercado, os ovos, você sempre vê lá tudo uniforme, né? Mas é impressionante quando você vê que tem ovo que é tipo do tamanho, sei lá, de uma chimbra. Chimbra. Uma bolinha de gude, né? E outros que são gigantes, assim. Eu já ia perguntar assim. O que é uma chimbra. Então, a galinha comum, ela chega a botar ovos do tamanho dos ovos de codorna, quase o tamanho do ovo de codorna no começo. Caralho! Isso. E também botam ovos gigantescos. Tipo... Não do tamanho de avestruz, mas tipo, dá quase 2 ovos do comum que você compra no mercado. Caraca. É isso. Ah, ovo, assim, isso é bem raro, mas eu peguei um ovo com 3 gemas esses dias. De tão grande que era. É basicamente isso, né? A gente tem uma máquina lá que classifica por peso, né? E a gente fica fazendo isso praticamente o dia todo. Por isso que eu fico boa parte do meu dia escutando podcast, né? Mas quando precisa de alguma coisa em alguma outra parte da granja, a gente vai lá ajudar, né? Só que é serviço braçal, basicamente, né? Quer emagrecer, Ai? Um meizinho lá na granja com a gente, meu filho, você vai ver. É impressionante, porque a granja é da família da Vi, né? Uhum. E é engraçado que todo mundo que tá entrando lá, que é tudo, basicamente o pessoal da família, né? A gente nota o antes e depois da granja. Todo mundo essa, tá emagrecendo. Essa vida de... Todo mundo magrinho. Essa vida de granja emagrece e essa de 40 horas semanais de burocracia engorda, maluco. Foda. É, engorda mesmo. Depois que eu comecei nesse trabalho novo, eu engordei um pouco. Porque você passa o dia na frente do computador, né? É. Lendo coisa. Agora, sobre a pergunta do trabalho ideal, assim, eu sou um pouco, digamos, cético quanto a isso. Eu não acho que... Assim, trabalho, eu entendo que não é uma coisa boa nem é uma coisa ruim, é uma coisa necessária. Uhum. Ou seja, trabalho é trabalho, sabe? Eu acho que não existe isso de, você faça o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia. Isso pra mim é... É meio poético, né, cara? É poético demais. É. Se você for fazer o que você ama como trabalho, você vai passar a odiar, né? Uhum. É trabalho. Pois é, vira trabalho. Porque vai virar trabalho. É. Não, e eu acho que raramente, mesmo que você faz o que você goste, raramente vai, dentro das suas atividades, vai ter somente a essência do que você gosta, sabe? Vai ter outras Exato. Coisas. Porque sempre vai ter a porrinhação. Eu tive um pouco dessa experiência, assim, apesar de não ser nenhum trabalho dos sonhos, longe disso, né? Mas quando eu vim aqui procurar emprego aqui em Bauru, desde quando eu comecei a procurar no jornal, eu queria muito trabalhar com Photoshop, né? Que é uma parada que eu gostava de fazer, né? Junto dos programas de edição de áudio que eu uso pro Gavestatic, eu também sempre gostei de mexer no Photoshop. E depois de passar 6 meses lá na cobrança, apareceu a oportunidade de eu ir pra um emprego que fazia basicamente álbuns de formatura, que depois a Vi entrou também um mês depois, a gente trabalhou juntos também lá, né? E assim, foi muito bom mesmo. Inclusive foi muito bom porque eu aprendi bastante coisas que eu não sabia do Photoshop. Mas, cara, não era só felicidade, sabe? Tinha umas paradas também, às vezes, que é bem aquilo do trabalho mesmo. Você vai ter que fazer algumas coisas que você não gostaria de fazer, vai ter que ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, sabe? Foi uma experiência boa, mas não é... Tava longe de ser aquela coisa que eu idealizava, né? E eu também acho que eu tenho... Hoje em dia eu tenho um pouco da opinião do Fábio. Talvez eu acho que eu gostaria bastante de editar podcast profissionalmente, mas eu não tenho também essa ilusão de que seria uma maravilha, assim, sei lá. Eu acho que eu estou... Não gosto de trabalhar no pesado, isso é fato. Não gosto de pegar no pesado. Por mais que eu emagreça, eu não gosto, que eu fico com dor no fim do dia, às vezes. Mas, assim, eu acho que neste momento eu estou meio ok. E mesmo porque também eu não vou ficar fazendo isso o resto da minha vida, porque a tendência é que eu assuma, daqui um tempo eu comece a ter outras funções, né? E não essa de ficar no braçal. Então, vai despedir acho que... pessoas, né? Vai ser contratar... O sonho do peão é poder despedir alguém, né? Cara, não é bom. Eu já fiz isso. Foi a pior experiência profissional da minha vida, foi ter que demitir uma pessoa. Foi. Eu ia demitir duas. Foi horrível. Caralho. Uhum. É muito ruim você falar pra pessoa que você não. Você tem que. Ela tá sendo dispensada e a pessoa chorar. Assim, por que você tá fazendo isso comigo? A gente se conhece, a gente já é tão. Já é tão amigo, já é tão companheiro. Por que, né, você tá fazendo isso comigo? Cara, é horrível. Horrível. Cara, tem um filme muito bom que. Qual é o nome, cara? Aquele com George Clooney. É, que o cara vive viajando. É Up in the Air, em inglês. Up, né, in the Air. Amor Sem Escalas, eu acho. Amor Sem Escalas. Ah, é esse nome. Nossa. Lindo, né? Up in the Air virou Amor Sem Escalas com o George Clooney. Caidaço, se tem em português. É. Ele é um cara que terceirizado que as empresas chamam. Pra despedir pessoas, pra despedir, né? Despedir os outros, né? É, porque os caras têm medo de despedir as pessoas, né? É bem legal esse filme. Cara, porque é ruim. Eu passei mal, assim, uns bons dias, porque foi muito ruim. A única pessoa, pessoa do mundo que gosta de despedir as pessoas é o Donald Trump. Deve ser, né? E você, Aiken? Então, eu, apesar disso tudo que a gente falou, de que qualquer coisa que você fizer vira trabalho e você passa a não gostar, eu acho que tem um trabalho que, se eu pudesse fazer, eu seria muito feliz. Embora eu provavelmente seria pobre. Que é o de ser game designer de RPG. Basicamente, de RPG? Basicamente escrever livros de RPGs profissionalmente. Porque é uma coisa que eu já faço quase que fanaticamente, né? Sem ganhar nada. Cara, por isso. E você escreve bem. Eu lembro da época que você era adolescente, que você escrevia fanfic. Pois é, e hoje em dia, trabalhando igual um cavalo, me fudendo, e eu ainda, tipo assim, às vezes fico acordado, às vezes levanto no meio da madrugada pra escrever alguma coisa relacionada a isso e tal. Eu gostaria muito de fazer isso profissionalmente, cara, só que é foda. É foda mesmo, cara, ainda mais hoje em dia, cara. Será que tem mercado pra isso, cara? Deve ter uma pessoa ganhando dinheiro, cara, mais não, ninguém, né, cara? Tem mercado, tem? Especialmente se você escrever em inglês. E você vê muito Kickstarter de RPG, às vezes nego ganhando muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Faria você fala então que você faria um sistema de RPG, é isso? Sim, sistema. Mecânicas, de forma geral, suplemento, cenário, saca? Só pra você ter uma ideia, se eu não me engano, recentemente teve o Kickstarter de um RPG chamado Seventh Sea, né, Sétimo Mar, que é um RPG de fantasia misturado com pirataria, né, que era época das grandes navegações e tal, que o cara, eu acho que, eu não lembro agora exatamente o valor, mas eu acho que foi coisa na casa dos 5 milhões de dólares. Mas você já levantou custos pra fazer uma coisa dessas? Já sabe quanto custa essas coisas? Cara, relativamente barato, especialmente se você fizer tudo baseado em PDF, você não fizer os livros físicos, entendeu? O que seria mais caro, vamos dizer assim, seria a arte dos livros. Ah, sim. Mas, pô, você contratando, compra as artes, né, contrata um editor bom, revisor e tal, cara, tradutor. Vamos dizer que você, tipo assim, muito absurdamente, gastando insanamente com esse projeto, você gaste 10 mil dólares, saca? E o cara tirou 5 milhões, saca? Então, assim, mercado tem. Dependendo da sua proposta, dependendo da sua moral, né, no meio RPG. Mas e esse cara que levantou 5 milhões, ele já tem um nome também, né, cara? Tinha, com certeza. Esse cara, não, ele cara, foi... Cara, não é um podcaster, né, cara? Exatamente. Ele foi autor de um dos RPGs mais famosos dos anos 90, que foi a Lenda dos Cinco Anéis, que é um RPG de samurais e tal. E é isso aí, né, cara? São poucos que conseguem realmente viver disso. A maioria dos caras que mexem com RPG é o segundo trabalho, saca? Eles têm são professores durante o dia e escrevem no tempo vago, ou coisa do tipo, né? Eu vejo nesse seu trabalho dos sonhos duas fontes de aporrinhação já. Uma é o dia, por exemplo, que você não tiver com inspiração. Aí tu vai ficar puto, aí vai não sei o quê. A outra é que você tem que escrever pra um público, né? Pra vender. Então você vai ter um editor te enchendo o saco pra você escrever determinadas coisas e mudar e não sei o quê. Exatamente, olha, a parte não glamurosa da parada. Não glamurosa, né? Não, mas aí que tá, na parte do RPG, a parte da inspiração sim é um problema, mas quando você tá lidando com mecânica, nem sempre você depende de inspiração, às vezes você depende mais de saber como resolver certos problemas matemáticos ou como lidar, por exemplo, com um grupo de playtester, saca? Você pode ter simplesmente deixar... O cara é um programador de papel, né, cara? É, basicamente. É um programador analógico. É. E isso cobre, saca? Esse problema, vamos dizer assim. E a de lidar com o editor não é tanto problema assim, porque, em geral, o editor é o cara que tá escrevendo, entendeu? Uhum. Geral, porque você raramente vai depender, por exemplo, de deadline de um produto, porque o RPG, diferente de livro, especialmente livro famoso, igual Game of Thrones, né, que a galera fica fanática pelo próximo livro, fica querendo saber o que aconteceu e coisas do tipo, o RPG não, você tem um produto fechado ali, entendeu? Se você criou as mecânicas direitinho, se você colocou aquilo no papel e lançou, os que vierem em sequência, por exemplo, um suplemento que trata de determinada coisa, isso daí é visto como um bônus pelos fãs, né? Acho que o maior problema mesmo é você não conseguir sobreviver disso. O maior problema é de fome, né? Exatamente. Okay. Terceira porra em ação. É assim, às vezes quando você gosta muito de fazer uma coisa, ela não dá dinheiro. É, exatamente. É muito comum. Aí o gaveteiro, né? Paga pouco. Pois é, né? Ah, cara, engraçado, agora que eu nem tinha passado na minha cabeça na hora da pergunta, mas isso já foi por muito tempo um dos meus sonhos também, viver do gaveteiro. Hoje em dia eu não tenho mais isso como sonho, eu já consegui levar bem o gaveteiro como hobby, simplesmente, sabe? Claro que se um dia ele der dinheiro a ponto de eu poder trabalhar exclusivamente nele, né, cara, seria ótimo, mas também não tô mais com essa expectativa não, sabe? Uhum. Eu já tive, principalmente nos, sei lá, nos 2, 3 primeiros anos eu tinha bastante expectativa trabalhando no gaveteiro. Enfim, pergunta 16 aqui do Ednei. Pergunta bem objetiva. Quem é a voz de abertura do Gaveta Estática? Aí ele botou entre aspas aqui, o mais refinado conteúdo da internet. Ah! Isso daí o Fábio pode responder, né, Fábio? Cara, a voz de abertura do Gaveta Estática é de uma amiga minha chamada Vânia Rocha. Atualmente ela é professora do Estado do Rio de Artes, eu acho, uma coisa assim, educação Coitada. Artística. Mas ela foi por muitos anos dubladora, né? Uhum. Dublou aí desenhos, filmes, séries. E aí eu pedi pra ela fazer essa abertura pra gente usar no nosso programa. Né? Uhum. Ela gravou várias versões, inclusive, né? Foi bem gente gravou boa, várias. É. Tanto que de vez em quando você muda, né? De vez em quando, porque tem uma lá que eu uso quase sempre, que eu acho mais padrão, né? Mas ela fez umas zoadas, uma com voz de criança retardada. Fez várias, assim. Mas... Se você quiser escutar outras vozes que ela fez, por exemplo, ela, em algumas temporadas, ela dublou a Tenente Uhura, do Jornada nas Estrelas, série clássica. Cara, olha isso. Isso é uma das paradas mais fodas pra quem é nerd, cara. Sendo que uma vez eu tentei colocar no Gaveta Estática um trecho da voz, mas depois até o Fábio ficou na dúvida. Eu não sei se essa é ela, porque ela já teve vários... Não, aquela que você colocou acabou sendo de outra foi? Dubladora. Nossa, acho que foi a Mariângela Cantu. É bem parecido com a voz dela, cara. Ela dublou também a Roleta, da Liga da Justiça. Do desenho, né? Uhum. E esses são os que eu lembro mais, assim. E também personagens do Simpsons, essas coisas assim. Uhum. Ela não foi uma das irmãs da Marge? Sabe que eu não lembro, cara? Acho que na época você falou isso, que ela tinha dublado Eu não lembro. Deve ter sido, não lembro mais não. Mas já faz bastante tempo que ela não dubla. Ela não era uma daquelas vozes constantes, né? Tem umas que tá em tudo que é canto. Não, não. Né? Beleza. Próxima pergunta, número 17, é da Bianca Otta. E ela diz aqui que essa é uma pergunta mais direcionada a Vivi e ao Diego. Vocês tinham um relacionamento à distância. Como vocês decidiram em que cidade iriam morar juntos? Ela até tinha comentado, se não responder no programa, me manda por direct que eu tô precisando saber. Por motivos particulares, né? Ela deve estar com esse mesmo problema, talvez. Cara, eu nem lembro como foi que decidiu, viu? Você lembra? A gente tava assim, eu tava pensando em ir pra Maceió, mas aí eu tinha uns poréns. Principalmente por causa de problemas de saúde, né? Pra quem não sabe, eu sou epilética e o meu neurologista é daqui. E é um saco arranjar um neurologista novo. É uma merda. Você tá ligado que ele pode morrer, né? É, mas ele ainda é bem novo, meu Deus. É, né? Mas ele é bem novo nada, né? Porque é um saco você procurar um neurologista novo. Eu demorei muito tempo pra arranjar esse neurologista, porque o meu neurologista era meu neuropediatra. Aí eu tive que mudar, porque meu plano de saúde não cobria que eu, véia, continuasse com o neuropediatra. E eu passei por uns 4, 5 neurologistas antes de achar esse. Uhum. Aí é uma merda, porque às vezes o neurologista é meio doido, quer mudar seu remédio, aí você começa a tomar o remédio, você começa a ficar doido também junto, que nem o neurologista. É uma bosta. Aí eu tinha esse, porém. Aí tinha o porém que minha mãe ficava mexendo o saco, eu tava com medo de não conseguir arranjar emprego lá em Maceió, porque já fazia um tempo que eu tava fora do mercado. Aí ia ser meio complicado, porque eu já tava formada já há um tempo e fora do mercado, né? Aí eu fiquei meio assim. Aí eu falei pro Diego, porque ele não vinha pra cá, né? Você chegou a fazer um concurso? De que era? Era um desses órgãos... Eu cheguei a fazer um concurso do INSS. TRT. Foi TRT? Não. Não foi INSS? Foi TRT. Não, INSS. É, INSS. Cheguei a fazer o concurso do INSS, até não fiquei mal colocada, mas acho que você ficou tipo entre os 10 primeiros, mas tinha, sei lá, 2 vagas. Caraca! É... Foi. Uhum. Aí, cara, 8 pessoas tinham que desistir na minha frente. Não. E o salário na época era um salário muito bom. Não, na pensei, época, cara, ninguém... eu fiz concurso do INSS há pouco tempo atrás, cara. O salário é absurdo. Uhum. É muito bom. Salário de analista, e eu fiz pra analista, né? Uhum. Pra economista, justamente pra vaga de economista. E é um salário muito bom. Eu falei, cara, quem entrou não vai sair. Que besta de largar um salário desse, né? Pra trabalhar na área ainda. Era muito específico. Aí eu meio que dei uma desistida. E como o Diego tava sem emprego também, aí foi uma experimentação, na verdade. Você falou assim, ah, eu vou ficar um tempo. Se der certo, se eu arranjar um emprego, eu fico. Senão eu volto. Foi até libertador, mas foi bem simples. Depois que você toma a decisão, você nota o quão simples era, né? Que eu, vez por outra, eu ia pra Bauru, eu sempre tinha umas reservas, assim, apesar de não ter um emprego, eu tinha sempre um dinheirinho ali que eu ia juntando e eu, às vezes, vinha aqui, ficava um mês em Bauru, sei lá. Até que uma hora eu pensei assim, cara, por que eu não vou sem a passagem de volta, sabe? E fico lá que a mãe da Viviane falou, não, você pode ficar aqui, não tem problema, você pode ficar aqui um tempo, né? Aí eu pensei, ah, então vou fazer, né? E eu comecei a mandar currículo e tal. E realmente tem, eu não sei se, talvez em comércio, né? Lá em Maceió tem alguma coisa equivalente. Mas aqui em Bauru tem algumas empresas que é muito simples, é muito fácil você entrar, né? Que nem a empresa de cobrança, né? Tanto que tem uma rotatividade gigante. Tem gente que fica lá um mês e sai, sabe? Uhum. Porque aí eu pensei, cara, sei lá, né, tô desempregado mesmo, qualquer coisa é melhor, né, então não demorou, né, eu fui pra empresa de cobrança em, acho que menos de um mês que eu tava aqui, né, foi bem rápido mesmo. Acho que foi, não foi tão rápido, você só não foi imediatamente, quando você veio eu tinha operado o pé, aí você ficou comigo. Não, eu tive infecção. Foi a celulite facial. A celulite facial, Davi. Aí você precisou revezar com minha mãe pra ficar no hospital comigo, mas logo que eu saí do hospital, você já procurou não, emprego. Não, mas eu acho que enquanto você tava no hospital, eu tava fazendo treinamento já lá da empresa. Eu nem lembro. Agora, cara, eu tenho só fazer um parênteses, não sei se a gente vai... Talvez a gente grave algum Gaveta Estática sobre... Um novo Gaveta Estática sobre empregos e tal, né? Mas eu só queria fazer um parênteses aqui, que foi engraçado que quando me chamaram, era pra fazer as primeiras entrevistas, que são vários estágios que tinha, né, pra contratar, né? Só que eu entrei no prédio errado, essa empresa é grande aqui em Bauru. Inclusive, eu teve um cara de Bauru que escutou a gente falando, ah, então quer dizer que você trabalhou na... Só pela descrição que eu tinha falado, né? É bem famoso aqui em Bauru, né? Aí, só que eu entrei no prédio errado, cara. Eu entrei no prédio que era da galera que já tinha sido chamada e ia pra aquele dia de apresentação, como é que é? O dia lá da apresentação da empresa, que vai dar os crachás e tudo. E eu entrei na fila dessa galera, né? Aí eu entrei com a galera já me dando squeeze, camiseta da empresa e tudo assim, ó. Caralho! Aí eu pensei, tá vendo? Ó, Sudeste é a terra da oportunidade. O nordestino vai pra cá, arruma emprego, tá vendo? Aí quando a mulher depois fez a chamada aqui, ó, vou chamar aqui os homens, ó, fulano, você vai trabalhar no ciclano, ciclano, você vai trabalhar no tal setor. Aí teve alguém que eu não chamei, ó, levantei. Qual é o seu nome? Não, Diego, não sei o que. Por que você tá aqui, cara? Você fez... A mulher ficou assim aí. O que que falaram pra você lá na escolinha? Escolinha? Tinha uma escola de treinamento que eu não cheguei nem perto, sabe? escolinha? Não, eu vim aqui porque vi negócio no jornal. A mulher tirou da minha mão, Squeeze. Vai pra outro lugar, não é aqui, não. Caralho. Mas é isso, né? Eu acho que acabou desviando um pouco, mas não tem muito uma decisão maior, assim, em qual cidade foi. Foi meio natural, né? Simplesmente, depois de um ano, a gente vendo que a nossa vida não tava progredindo, né? Com aquele relacionamento à distância. Uhum. Aí um dos dois pensou, acho que eu vou lá tentar, né? Se der, eu vou fico por lá. Depois do ano, não, né? Antes disso, ainda tiveram vários anos de relacionamento à distância. Teve? Nem lembro mais. Não, foi um ano pra gente se encontrar, é verdade. Eu acho que pra, um até pra eu vir pra cá, deve ter sido uns 2 ou 3 anos, sei lá. Demorou um pouquinho, é verdade. É, foi bastante tempo. Beleza, vou ler aqui a próxima pergunta. Pergunta número 18, do Cristiano Marques. No início, eu confundi a voz do Aiken com a de um dublador. E daí vem a pergunta: Aiken, você já trabalhou ou pensou em trabalhar com dublagem? Várias pessoas perguntam isso. É, cara, já teve mais de uma pessoa que mandou até e-mail pra cá, né, falando sobre isso. Sim, dizendo que era o dublador do Tintim. Inclusive. Tintim, nada a ver, velho. O pior que às vezes parece um pouquinho também. Anda, Milu! É assim que se deve acordar pela manhã. Eu sempre achei isso bizarro, sei lá. Eu acho que se ele se esforçar, ele consegue. Eu sempre achei minha voz muito escrota, cara. Cara, a sua voz é bem característica, cara. Eu não consigo. É verdade. Não, ninguém com a voz parecida com a sua, a não ser o dublador do Tintim mesmo. É. É, e talvez eu deva procurar um estúdio aí, né? E aí? Já dá pra fazer um apêndice, né? Da resposta da outra pergunta, né? É, mas eu nunca trabalhei com isso, não, cara. Infelizmente. Tem que ser ator, né? Pra ser dublador, né? Uhum. É, vou ver se o meu treino do RPG dá na liga. Você leva lá, né, cara? Um certificado de mestre. Pergunta número 19 do Thiago Passa. Eu acho que deve ser um apelido, né, cara? Passa. Essa pergunta foi meio pra mim, mas eu vou colocar na mesa aí que vocês responderem. Eu sou um semi-jovem em dificuldade. E como o Diego costumava dizer, como é que eu faço pra trocar um óleo? Peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui. What? Eu não costumava dizer isso. Eu falei isso uma vez na vida, só que por um acaso gravou em um Gavestate. Ele mandou a idade dele? Ele é um semi-jovem, deve ser adolescente, deve ter uns 18 né? anos, talvez. Porque se ele tiver menos de 18, não vou responder, não. Que vacilo, cara. Eu acho que eu falei isso, né? De trocar o óleo lá no, naquele Gavestática de balada, né, cara? Eu Nossa. Falei tudo errado, nunca tinha falado essa expressão na minha vida antes, cara. Eu falei por um acaso ali, só que é o peso do podcast, né? O negócio grava, parece que é uma coisa que você fala a sua vida inteira, né? Eu acho que ele deve ter uns 16 anos. É, pelas palavras. Ó, semi-jovem, assim, tipo, semi-jovem. Tem dois jeitos, tem o jeito certo e o jeito fácil. O jeito fácil é tranquilo, você arranja uma grana... Chega num taxista e fala: cara, me leva na casa das primas mais próxima. É isso aí. Cara, cara de menor, cara. Você não pode falar isso. Se o cara for menor de 18, não tem como entrar na casa das primas. Não pode. Quer dizer, até tem. Mas não pode. Tem. Não é casa das primas. Sei lá, né, velho? Aqui depende... também tem essa expressão casa das primas. As primas. Isso que eu falo, Bauru, depende inclusive... do interior de onde, né, que você tá falando. É, não, aqui em Bauru, pelo que eu nunca vi, mas pelo que a Vi falou, né, existia uma tal de Casa das Máquinas. Verdade, Eita. Casa das Máquinas. A gente passa em frente do lugar todos os dias. O pessoal agora tá perguntando onde que é essa granja, né, cara? É da época do meu tio, quando meu tio era jovem. Jovem. Agora, falando agora um pouco mais sério, né, da dica dele, eu tenho uma versão resumida aqui que é simples, cara. Você pode até anotar aí em alguns passos. Caralho, vai trovejando aqui. É. Vai ter uma revelação muito grande agora. Vai ter uma revelação. Ó, velho, você tem que gostar de alguém e a pessoa tem que gostar de você. E aí daí... Os dois têm que fazer alguma coisa, né, cara? Porque já aconteceu comigo isso também. Eu gosto da pessoa, a pessoa gosta de mim. Ninguém faz nada, então não adianta também, né? Cara, é tão difícil falar isso, porque cada pessoa é uma pessoa, né? É. Cada pessoa é uma pessoa. Tu vai dizer pro cara o que ele tem que fazer, mas, porra... O que serve pra mim não serve para você, cara. Exato. Isso é que é um negócio. Bem... Maluco, entra na academia... Se algum dia você conseguir... Esqueça de... Entra... Não, na moral agora, porque eu já fui um nerd mongolão que me fudi muito por causa disso. Entra na academia, malha pra caralho, fica gigante, Tira a carteira de carro ou de moto e seu problema vai se resolver sozinho. Não, já ajuda bastante, mas aí... né? É, mas aí ele pode não ser verdadeiro, né? Depende do que ele tá procurando. Ele, né? ele não falou que ele queria amor. Ele falou que ele queria trocar o óleo. É verdade, é bem longe de amor isso daí. É verdade, não é amor, né? Que essa bosta, que é a parada. Né? Porque o que você precisa, na verdade, pra resolver esse problema, é confiança em você mesmo, cara. Que é isso, isso que eu acho, às vezes, um grande problema. Não, cara. Tudo bem que eu tenho 27 anos de idade e não tenho carteira de motorista, não dirijo porra nenhuma até hoje. Mas, esse é o caminho. E largou a academia, né? Larguei, mas eu vou voltar amanhã, por incrível que pareça. Olha aí. Uhum. Amanhã, gravado em podcast, que a pessoa pode escutar daqui a 10 anos, sempre vai estar atual, né, cara? Pois é. Eu acho assim, a minha experiência é a seguinte, quando você é jovem, é muito difícil mesmo, cara, porque você tem muito pouco a oferecer, assim. Exatamente. Eu não digo nem que não tô dizendo essa parada de machismo, não, de mulher interesseira, não tô falando disso, não. Tô falando que você não é olhado, entendeu? Mas à medida que você vai ficando mais velho, as coisas vão ficando mais maduras, né? Tanto de um lado como de outro. E eu acho que vai ficando mais fácil, assim, sabe? É que também, assim, tudo depende da intenção da pergunta do cara mesmo, né? Que trocar olhos, você já pensa que o cara só quer putaria mesmo, né? Mas se por um acaso ele falou isso zoando, mas ele tá querendo um relacionamento mesmo e tal com alguém, eu acho que também é interessante você... Após você encontrar alguém que você tem um mínimo de interesse, cara... Mostre, sei lá, que se você escuta o que ela tem pra falar e se você tem um interesse genuíno na conversa, sabe? E você... E conversar direito. Porque tem que ter uma química também, né? E conversar com alguém sem gaguejar, sabe? Uhum. E eu tô falando isso porque eu vivi isso, cara. Eu sempre fui absurdamente tímido. Eu sempre fui absurdamente sem confiança em mim mesmo, porque eu sempre fui um cara mais... Medo do não é foda, né, cara? É, isso, cara. Acho que a gente teve um passado bem parecido. Nós três, hein? Eu acho que sim. Acho que nós quatro, né, velho? Acho que a Vi também, né, Vi? Cara, eu acho que todo mundo, cara. De insegurança na adolescência ou não? Quando a eu Viviane era... é mulher, cara. A mulher sempre tem os homens na ponta dos dedos. Quando ela quiser. Não, senhor. Não, senhor, porque eu tenho um passado de derrota triste. Eu acho que só lá pros meus 16, 17 anos que eu fui ficar um pouco melhor, mas... Porra, então tá bom, Vi. Não, você já começou na frente de todo mundo. Não, eu tenho outra dica que eu pensei agora, que depois que o Eiken falou. Acho que uma das coisas que... E pelo menos isso serviria muito se eu tivesse seguido essa dica lá atrás, cara. É não colocar ninguém em um pedestal que do tipo de pô, não posso errar com aquela menina porque aí eu tô fudido, sabe? Isso aí. Cara, tenta. Você vai errar, sabe? E vai aparecer outras depois. Outra é N. Vai aparecer N. Você não precisa N ter depois. Aquele medo, aquele cuidado. Eu tinha muito disso, sabe? Às vezes eu tinha uma menina assim que eu gostava dela. Ah, eu tinha um cuidado pra falar com ela porque eu não podia estragar, sabe? Cara... Se estragar, se deu certo, ótimo. Se não deu, vai aparecer outras, cara, que você vai gostar tanto quanto aquela ou até mais, sabe? Pensa o seguinte, a pessoa que você se interessa também caga. Essa é a primeira primeiro estágio de aceitação. Cagar, ela tá mais longe da perfeição, cara. Não, é porque ninguém, cara, ninguém quer imaginar aquela menina linda que você estuda, tipo assim, sentada, saca, na privada, suando, fazendo força, saca, quase estourando a veia da testa. Saca? Sério, isso ajuda. Quando você aceita que as pessoas cagam, que as pessoas suam, que as pessoas têm CC e que elas falam merda e que elas pensam sujeira também, você acaba tendo mais confiança em fazer as coisas, cara. Talvez. Bem, não sei. Já vi que o relacionamento do Diego e da Vivi, até hoje eles não cagam junto, né? Método Eiken e cortejo. A gente deu dicas bem variadas, né? Eu acho que isso, vai dar certo. Sigo aqui ou vocês querem fazer mais algum comentário? Pode seguir. Então, a Viviane já tá constrangida. Já. Outra pergunta bem objetiva aqui. A pergunta número 20 foi do Vitor Hugo, mas o Cristiano Marques também fez. Quantos anos cada um de vocês tem? Tenho quase certeza que já falei isso em algum episódio, mas não me lembro. A gente já falou mesmo, mas... Eu falei agora há pouco, inclusive. Pode atualizar, né? Da última vez eu não tinha 30 anos, agora eu tenho, cara. 30 anos, olha aí, que bonito. Então, como eu falei há meros momentos atrás, eu tenho 27 anos. É um jovem. Quando eu tiro a barba, eu tenho 15. Eu tenho 32 anos. A Vi sempre fica calada, já notou? É. Eu tenho 34 anos. Véia! Olha aí, mas quase 35, hein? Mas ainda 34. O Luke nasceu quando você tinha 33? O Luke nasceu num dia depois que eu fiz 34. Ou seja... Ou seja, eu nunca vou precisar dar presente pra Vi, que o presente é o Luke. É. Todos os anos eu posso falar isso. Caralho. Todo mundo no hospital falava isso. Olha só que presente, né, ué. E agora se alguém perguntou, cara, quem que é o mão de vaca do programa, a resposta já tá aí. Todo mundo chegava no hospital, todos os enfermeiros olhavam e falavam assim: ah, que presente, né, seu aniversário foi ontem e hoje nasceu seu filho. Ué, que presente, passei aniversário do hospital. Que delícia, cara. Eu acho engraçado a galera que se preocupa tanto com a idade, assim. Tem muita mulher que se preocupa ainda, né? Que o Luciano Pires sempre faz as perguntas lá no LeaderCast, né? Pergunta o nome, a idade, eu acho que... E o que fez, sei lá, né? Acho tão legal quando eu vejo uma mulher falando: ah, eu tenho 48 anos. E fala de boa assim, sabe? Que bosta, né, cara? É só minha idade, né, cara? É um sinal que você tá mais perto da morte. Mas eu tenho 34, não tem problema, não. Mas já teve. Ah, já tive. Já tive muito problema com idade. Já fui muito encanada, principalmente que o Diego é mais novo que eu. Eu ficava preocupado com o que as pessoas iriam pensar. Ah, oh, meu Deus. Oh. Ah, meu Deus, ó, uma pedófila. Ah, hoje em dia eu quero nem saber. Mas eu ainda considero relativamente pequena a diferença. É que o tempo vai passando, vai ficando... Mas se fosse, sei lá, 15 anos, aí outra parada. Então, né? É porque o tempo vai passando, parece que o peso diminui, né? Quando a gente começou, eu tinha 19 e ela 24, né? Aí parece que o peso é bem maior, né? É. Próxima pergunta aqui, do Marcelo Hara e do Inoue, pergunta 21. Olá, gaveteiros, adoro o trabalho de vocês, o podcast, etc, blá, blá, blá. Eu não lembro qual dos dois falou isso, né? Mas a pergunta essencialmente é a mesma, né? Moro no Japão há 23 anos, sou motorista de caminhão, isso eu acho muito legal, cara. A gente tem um ouvinte caminhoneiro no Japão, cara. Moro no Japão há 23 anos, sou motorista de caminhão e ouvi-los já faz parte da minha rotina. Vocês não imaginam a felicidade que sinto quando vejo que postaram um novo episódio. Então não desistam. Então a pergunta dele é que ele não está conseguindo acessar a página nem baixar os novos episódios no iTunes. O que é que está acontecendo? Cara, eu não sei se é só coincidência, mas acho que já teve uns 3 ou 4 pessoas que estão no Japão e falaram que não estão conseguindo acessar. Você já tentou, não foi, Vi? Mandar uma das suas primas acessar e ela conseguiu, não foi? Lá do Japão. Foi, a Amanda fez. Não sei se é alguma parada de proxy que precisa... Não sei lá, cara. Eu não, é muito técnico e eu não... Tem que pesquisar, tem que estudar. Eu não consigo. Então, porque lá no Japão, entendi, que eu sei é que tem coisas que são bloqueadas, né? Que não pode fazer download de pirataria, essas coisas. Então eles bloqueiam algumas coisas. Nós somos ilegais no Japão. É isso mesmo que você tá me dizendo? É verdade. Ou pagar multa lá. Pergunta 22, do Reinaldo, que é o cara que sou eternamente grato, me deu XCOM 2, cara, muito bom aquele jogo. Ele falou: o site é bonito, quem desenhou e programou? E o logotipo? Cara, na verdade, o logo do site, hoje eu vejo, ele tem diversos erros, cara, de design e de proporções, tá ligado? Mas ele é aquele negócio que a gente se acostuma, né, cara? Já sabe quem foi que fez, né? Por essa resposta, vocês já sabem quem fez. Eu até acho impressionante, ele é programador, se eu não me engano, eu até acho impressionante ele achar o site bonito também, que não é que eu ache ele feio, mas o nosso site, ele tem o modelo, o layout dele é bem daqueles blogs de 10 anos atrás, né, da época... Sim. Sei lá, do começo do Jovem Nerd, sei lá. Só que aí eu tô deixando assim, eu tô esperando ele ficar vintage, né? Quando depois virar moda de novo. Nossa, esse tipo de cara, layout. E, né, o site tá todo bugado. Eu já pensei até em pegar um dos templates lá padrões do WordPress e só mudar, né, o banner, essas coisas assim, que sinceramente eu não sei se hoje em dia o pessoal se preocupa tanto com o site, né? É. Como em outra época, né? Acho que tem gente que baixa o Gavistatic e não deve nem saber como é que é a cara do site. É. Tá, pergunta número 23, na verdade isso aqui é meio que um e-mail e eu não sei nem se a gente chegou a ler, que eu acho que caiu mais ou menos na época que a gente parou de ler, né? É do Carlos Tadeu. Fala: saudações, gaveteiros. Descobri o Gavistática no meio de 2014, quando estava procurando podcasts com temas sobrenaturais. O formato de vocês é muito legal, é um bate-papo descompromissado, bem família. Eita! Sem extremismos, nem palavrões desnecessários. Dá pra ouvir sem fone de ouvido, sem passar vergonha. Continue dessa forma, devagar e sempre. Se o podcast não trouxer dinheiro, saiba que ele enriqueceu as suas vidas e dos ouvintes de outra forma. Olha aí. Olha aí. Também sinto muita saudade da Traça. Vocês poderiam trazer ela novamente para fazer uma participação especial na leitura de e-mails? Não. Muito sucesso para o Dr. Fábio, Ike, Vivi e Diego. E que Luke tenha muita saúde. E aí, a Traça a gente chegou a comentar um pouquinho, né, no episódio passado, né? Não, cara, a Traça não volta. Eu fudia minha garganta toda vez que eu fazia aquela merda. A gente tinha um problema, né, com um bloco de notas. Hoje em dia a gente não tem, né, quando a gente grava é mais de boa, mas... Muitas vezes eu, principalmente, travava, sabe? Eu não conseguia nem fazer a abertura do programa. Já aconteceu até de uma vez eu tá travado, sabe? Começa a gravar e vai ficando uma bosta, cara. Aí numa dessas, eu fiquei calado, a gente tava gravando, né? O podcast meio calado. Pera aí, que eu tô tentando ler aqui esse e-mail, não tá ficando legal, né? Aí a Vi começou a fazer uma imitação da garota Dolly, né? Que era uma apresentadora. Até já deve ter falado isso, assim, Estática Longe. Garota Dolly? Era um programa infantil patrocinado pela Dolly, que eu acho que passava na Rede TV? What the fuck? Isso devia passar só em Bauru, né? Não, passava na Rede TV, rapaz. É. Passava animes. Que ela falava todo aquele... Sabe aquela animação fake? E aí, amiguinhos, não sei o que lá, vamos falar disso. Ela começou a fazer... Tipo, a gente devia ler os e-mails que nem aquela menina, né? Aí ela começou a falar dessa forma. Cara, a primeira frase da menina, todo programa assim... Olá, amiguinhos, tudo bem? Sabe, tipo, porra, cara, que merda, isso é muito falsa. Aí a primeira traça de todas foi... Não foi com a intenção de fazer a traça mesmo, né? A Vi falou aquilo. E eu distorci a voz e depois eu disse, vamos dizer que é uma traça, né? Fazer um personagemzinho pra ver se. Afinal, o que tem em gavetas? Traças. Então, né? E junto da traça também eu vi fazer a gralha, né? Isso daí eu acho que muita gente não sabia, né? Pergunta 24 do JP Vilela. Depois de todo esse tempo e com responsabilidades que só crescem, já consideraram terceirizar a edição dos programas para conseguir lançar com uma periodicidade mais legal? Ou a real treta é que as agendas dos integrantes estão com horários super conflitantes, o que deixa mais difícil todos se sentarem para fazer uma gravação? É exatamente isso. A segunda possibilidade, né? Eu acho que tem a terceira possibilidade, que é pagar alguém para fazer, para terceirizar a edição, inviável, né? Nenhum de nós tem esse tipo de dinheiro. Não, mas o problema não é esse não, cara. Realmente eu tô conseguindo editar bem rápido, assim, sabe? Praticamente em um domingo, o que eu tiver mais de boa, eu já consigo fazer, eu acho que 80% do programa, sabe? Uhum. É coisa que antes eu cara, quando o Gavestática começou, eu tava desempregado, eu tinha 15 dias pra editar e às vezes eu atrasava, cara. 15 dias em casa, cara, desempregado, né? Hoje em dia, mesmo com emprego e com filho lá, eu consigo editar em menos de uma semana. Mas certo? Você também simplificou muitos processos, né? Não é a mesma coisa que maneira de editar que antigamente. Tem muita coisa que eu desapeguei, que eu parei com aquele negócio de... Quer dizer, mais ou menos, né? Hoje eu faço uma edição meio híbrida, né? Mas antes eu editava em uma faixa por participante, né? Tinha uma faixa pro Ike, uma faixa pra minha voz, uma pra do Fábio, outra pra Davi, por exemplo, né? Quando era nós quatro, eram quatro faixas pra editar. Uhum. Depois de eu ver muita gente falando, cara, edita em uma faixa só, eu fiz uma coisa meio híbrida, né? Eu sempre dou uma sincronizada nas quatro vozes antes, né? Aí eu renderizo tudo depois que eu vejo assim que tá mais ou menos ok, né? Pra conservar o máximo da qualidade do programa, da gravação. E depois eu tento editar em uma faixa só, né? Às vezes acontece de alguém falar por cima do outro, né? Que aí eu precisaria das quatro faixas novamente. Eu vou lá no arquivo anterior, né? E pego só esse trechinho, né? E coloco lá que já dá um... É até engraçado que, sabe o Rafael Oliveira, que já gravou o podcast com a gente e tudo, né? De mistérios até. Sim. Ele tá com uma startup de edição de podcast, inclusive, né? Mas ele chegou a oferecer o serviço de editar podcast, né? Eu pensei, uh-huh, cara, velho, na verdade, a edição não é o problema da gente, não, né? Eu vou até pedir emprego pra você. Porque editar, eu edito, né? O problema aqui é mais a gente reunir a galera pra gravar. Tanto que a gente tem uma janela, né, agora, né? Que é... Atualmente, a nossa janela pra gravar é das 21h30, né? Até 11 horas, é isso mesmo? Inclusive já tá ultrapassando aqui. Até 11h30, no máximo 11h30. Até no máximo 11h30. Isso de segunda a quinta, né? Isso às vezes quebra, né? É. Às vezes um pode, outro não pode. É, essa é a maior barreira, né? Esse mesmo. Cada vez pior. Essa parte B mesmo, né? Que foi meio complicada. Essa foi. A gente teve que marcar uns 3 ou 4 dias, né? Inclusive, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer o que a gente falou, né? Ah, semana que vem a gente vai ter o Gabinete Tático. Talvez quase 2 semanas, né? E a última pergunta aqui do Anderson Cardoso. Ele fala: em algum momento vocês pensaram em desistir do podcast, do site, de tudo, por qualquer motivo que for? Bom, eu acho que já, né? É, eu acho que inclusive já. A gente basicamente desistiu durante uns bons anos aí, né? 6 meses? 10 meses. Será que foi tudo isso? Não lembro. Eu acho que foi, cara. Eu lembro, cara, que foi bem na época que a gente gravou o Gavi Estática de cenários pós-apocalípticos com o Oliver Pérez, que, se eu não me engano, acho que ele foi até falar com o Polar depois. Cara, eu acho que eu tenho um pé frio, que ele tinha gravado um podcast com alguém já, que tinha acabado depois que ele gravou. Aí ele gravou o Gavi Estática, esse podcast que ele gravou com a gente só foi sair, sei lá, uns 10 meses depois que ele tinha gravado. Também ele já achou que tinha acabado o podcast. Ele matou o Gavi Estática, né? É. Foi bem na época que eu vim pra Bauru, comecei a trabalhar, que eu comecei a sentir aquele alívio de, pô, que bom que pelo menos eu não tenho mais aquela responsabilidade, né, de, pô, tenho que gravar porque tá chegando a data do podcast, né, tenho que gravar. Uhum. Por mais que seja uma coisa que eu curta gravar, que eu acho legal editar e tudo, pronto, volta pra aquele negócio que a gente falou lá do emprego dos sonhos, né, é uma responsabilidade, né. Eu bater o ponto, né. E quando começa a botar um prazo naquela coisa que você gosta, você tem que estar pronto naquele dia, dá um certo estresse. Mesmo que não tenha tanta gente cobrando, tem você cobrando, né, cara? Foi nessa época, assim, que eu pensei, talvez não seja uma má ideia desistir, né? Mas, no fim, a gente acabou voltando, né? Não da forma ideal, mas eu acho que dá pra gente se encontrar e conversar e falar besteira. Cara, também teve o Patreon que ajudou bastante, cara. Só pelo fato de você saber que você não está gastando dinheiro, cara, pra fazer o projeto. Manter o serviço. Eu acho que se não fosse a galera do Patreon, eita. Tá batendo o prazo do menino aí. Ele ficou triste. Ficou triste sobre essa conversa de parar o Gavestade. Mas o que eu ia falar? Não só o Ike falou do servidor, mas, cara, foi uma mão na roda também comprar o live chat do Ike, que tinha pifado, né? É, verdade. Na hora eu não tinha nem pensado. Puta merda, meu. O Ike agora vai ficar sem o fone e tal. Aí depois eu pensei, pô, a gente tem dinheiro, né? A gente não precisa tirar. O Ike não precisa tirar do bolso. O meu também quebrou. É que no momento eu não tô usando o live chat pra gravar, então não precisei. Mas eu sei que se eu precisar do live chat, também eu posso comprar um também pra mim, né? Com esse dinheiro. Ou qualquer outra coisa que o site precisar. Vai que dá algum problema também que a gente precisa resolver assim, urgente. Não vai precisar fazer vaquinha, né? Isso ajuda muito a gente manter o projeto também, né? Sim, sim. Com certeza. Parece que foi meio que uma decadência nessas perguntas aqui. Foi ficando meio triste, né, cara? O outro terminou meio numa vibe melhor, né, cara? Foi mais feliz, assim. Acho que realmente eu devia ter colocado uma troca de óleo no final, né? Não, então peraí, que já que tá esse clima de merda, eu selecionei uma pergunta aqui do Ai, meu Deus. Nosso camarada. Lauron, o Conquistador, já participou desse programa. Ele mandou uma pergunta bônus. Isso, a pergunta é a seguinte: o que você preferiria? Ai, meu Deus. É God Mode isso daí, né? É God Mode, né? Não, velho. O Fábio tá mais preocupado. O clima do Fábio tá melhor agora. Cara, ele não consegue nem terminar a pergunta, já tá rindo. O que que é melhor? Não vai dar certo essa porra. Transar com Rodrigo Hilbert de luz apagada ou com a Gretchen de luz acesa? Pô, tá difamando a galera aí, pô. Cara, eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, não. O Lauro mandou isso de verdade ou você tá colocando um avatar no seu pensamento? É sério, ele mandou. Tá ele aqui, mandou eu mesmo. Eu quero ouvir resposta. Ó, eu não vou responder, mas mesmo assim, eu vou criticar aí o Lauro, que eu acho que ele podia ser melhor, cara. Porque já mandaram, eu acho que não sei se foi no God Mode, aquela que eu acho que é muito mais Impossible Situation, cara. O que é que é... Eu já sei qual que é. E eu já fiz o que é que é pior? Com a sua namorada, só que com a mente da sua mãe, ou com a sua mãe com a mente da sua namorada? Se for uma mulher, traduz pra pai e namorar. Eu acho que essa pergunta devia ficar no ar como reflexão. Reflexão. Postem nos comentários. É.